esse amor. Eu te juro, é a última vez que a gente voltou. Se for aquela porta, você for sair. Me faz um favor, desistir de mim. Desistir de mim. Se for aquela porta, você for sair. Me faz um favor, desistir. Desistir de mim. Desistir.